Antes de começar o episódio, só um recado rápido para vocês saberem que a segunda edição do Ouvindo Capivara já tá marcada, vai ser em junho aqui em Curitiba. Tem mais informações no post, como o link do evento Facebook, para se inscrever para poder ir lá com a gente. Vai ser na PUC Curitiba. Vamos ter debates, conversas entre podcasters e ouvintes, inclusive uma gravação de um podcast lá, presencial. Eu, pelo menos, vou estar presente, mas alguém do Curva de Rio pode aparecer, não tenho certeza. Vai ter gente do NPCast, o Pensador Louco, Bloco 1 e vários outros podcasts aqui locais já estão confirmados e outros que ainda vão vir de fora do Paraná pra cá. Então, por favor, apareça aqui no Ouvindo Capivaras 2018. Ai, meu Deus, a gente viu, Matheus, a gente viu. Vimos a guerra que não tem fim, Matheus. E vou dizer que não tem fim mesmo, a sensação é justamente essa ao ver o filme, que não vai acabar. E no final não acaba, a pior parte é essa. Caracas, Matheus, que filmaço, hein? Que filmaço. É, grande, grande. Vou falar que filmaço, que eu gostei mesmo, não, mas que ele é grande, isso eu... dá pra dizer. Ele é grande o quê? De duração, você achou, ou de orçamento? De duração, cara, orçamento eu não sei, deve ter sido também, mas é muito grande, caralho. Filme gigante. É, rapaz, é isso mesmo, galera. A gente foi na pré-estreia exclusiva do Avengers Civil War. Civil War, não, olha aí, ó. Guerra Infinita. Guerra Infinita. É muita guerra nesse mundo, né, cara? Guerra, guerra. Só tem guerra. Pô, é difícil assim. A gente tá numa época que tem que acabar com a guerra e é só filme de guerra que lança. O pessoal não tem noção, fica só fazendo guerra, guerra, porra. Guerra, porra. Olha aí. Guerra e porra depois, isso aí. A gente foi na pré-estreia, né? Fomos convidados. E vamos aí falar o que a gente achou do filme, né, Matheus? Vamos. Acho que eu nunca me importei com spoiler mesmo, então, pra vocês. Vamos falar logo que... cinco personagens morrem no filme. Cinco morreram assim, entre heróis, vilões, etc. Vamos ver. A Viúva Negra morre, Scarlet foi embora. Certo. E a morte dela não é tão trágica, né? Não, o pessoal levou bem a caralho, assim, realmente. Tipo, morreu e tal, e foi, assim. Não deram muita atenção, simplesmente. É, a morte do Pantera Negra foi mais sinistra. Foi, aquela tua puta carga dramática, assim. E a parte mais bizarra, quem matou os dois foi o Bruce Banner. Nem tava transformado com o Hulk, ele que matou os dois, assim. Foi. Bom, vamos, vai. A gente já tá falando que vai ter spoiler, a gente tá parecendo dois malucos aqui falando, vamos lá. Vamos começar agora do começo do filme, né? Sim. A gente tem o Thor encontrando com o Guardiões da Galáxia. Perfeito. Né? Isso. E, inclusive, essa eu acho que é a melhor cena de humor do filme, porque tanto o Thor quanto os Guardiões da Galáxia, né, tiveram uma química muito boa. Sim. Inclusive, aquela piada que tem no primeiro filme do Guardiões, que é eu preciso daquele olho pra completar tal parada, o Rocket faz, achando que faz isso com o Thor, já que ele tá de tapa-olho agora. Exatamente. E faz um novo olho biônico pro Thor. E agora, como ele não tem mais o martelo e meio que usar os raios dá pra trabalho, ele tá usando o novo olho mecânico que o Rocket Raccoon fez pra ele pra poder concentrar o poder dele agora. É assim que tá funcionando. É. E aí, bom, enfim, aí eles vão pra Terra, né? Por um motivo mais idiota possível, que a nave do Guardiões da Galáxia precisa abastecer e esse é o lugar mais perto. Isso. É o que acontece. A nave tá lá, que eles tiveram um problema recente, os Guardiões, aquele pessoal todo lá que agregou no último filme, eles encontram o Thor, mas pra resgatar o Thor, eles meio que queimam bastante a alimentação da nave. Explica lá, tem uma explicação pseudocientífica do que é que usa a nave, mas eu não prestei muita atenção nisso. E aí eles sugerem, por causa disso, como teve que fazer o resgate e gastar muita coisa, ter que ir pra Terra. E o Thor fala, aproveita ajuda a gente e tal, porque já tava naquele percurso, mais ou menos, né? O Thor já tava com a caminho da Terra, e eles meio que terminam esse caminho com a promessa de que eles vão ter um combustível pra trocar. E lá que eles descobrem que o Thanos tá chegando, aliás. Exatamente. Inclusive, o Thanos, ele destrói, o quê? Uns três planetas com 5 minutos de filme, né? Exato, exatamente. No caminho, vai mostrando ele passando pelos lugares. Isso. Aparece aquele colecionador lá, que é o Benicio Del Toro que faz, né? Eu não tive certeza se era ele mesmo, cara. Tava meio estranho, assim. Ele aparece meio de costas, eu não tive certeza que era de fato ele. Mas deu a entender que sim, né? Roupa igual e tal, parecia ser. É, E aí o Thanos conversa com o colecionador, pega todos os itens do colecionador, né? O colecionador fica na merda e tal. E parte pra guerra, pra Terra. E ele fala que a Terra... Por que que ele queria destruir a Terra mesmo? Nem lembro isso. É, que ele tá atrás das joias, a princípio. As joias do infinito, etc. E por causa disso ele decide que vai destruir a Terra. Esse é o ponto. É que eles falam das joias no começo do filme, só que depois esquecem também, né? Não é citado mais essa porra. Deve ficar pra continuação. Eles começam falando, ah, tem as joias. Depois que o Thanos chega na Terra, vira só, ah, vou destruir, foda-se. Vou quebrar, não gostei de vocês, e vai só a destruição da parte dele. E esquece da joia. Não sei se foi o roteirista que esqueceu, mas enfim, tá difícil. E aí, a parte que é a parte mais bizarra do filme, que é a Viúva Negra morrendo com menos de meia hora de filme, né? É, exato. É muito bizarro. Aquele lance de que o Hulk, ele fica no comando do Thanos, do Loki e tal, acontece mais uma vez pra variar. Uhum. E é só que em compensação ele troca. Aí ele vira o Bruce Banner, que fica loucão e acaba matando os dois. E aí ele meio que vira o espião, assim, dentro dos Vingadores. Não, eu não vi o que você falou. Ele mata a Scarlet e o Pantera Negra, mata os dois. Isso. A da Scarlet é engraçada, né? Eles dão uma patada com a mão em cima dela. Exato. E ela morre, né? Exatamente. Enquanto o Pantera Negra ainda tenta lutar com o Hulk, isso. Não consegue. E porque vai tentar, o Kaique falou da patada, é porque agora ele tá controlando. Então assim, só a mão dele transformou na mão do Hulk gigante, forte, e ele ficou normal pra poder matar ela. E depois volta ao normal pra parecer que não aconteceu nada. Mas ele transformou só partes do corpo agora, ele transformou o corpo inteiro. É o novo poder que foi ferido a ele. É. Inclusive ficou bem feito pra caramba o CGI. O efeito tá ótimo, assim. Comparado aos últimos filmes, o efeito tá muito bom. É. Bom, aí morre todo mundo, o Bruce Banner vai embora, né? Ele fica mal pra cacete, ele tenta se matar, como ele não consegue, ele fica recluso e não aparece mais no filme, né? Que beleza. Pois é. E o pessoal meio que esquece dele também. Mas aí entra em evidência o cara que fazia lá o Soldado Invernal. Bem, primeiro que não é mais Soldado Invernal, agora ele chama Lobo Branco, o personagem dele. Mudou o nome de herói depois que ele tava lá em Wakanda, agora ele chama Lobo Branco ou White Wolf. E isso porque ele tá usando uma roupa meio de pelo, assim, sabe? De pele, peludinho, esse tipo de coisa, meio felpudo até. E é o traje que ele usa agora. Logo depois do primeiro combate lá com os Minions do Thanos, ele passa essa roupa porque ele descobre que a pele de animal ajuda a retrair os alienígenas, que eles ficam confusos. Porque assim, os alienígenas só podem matar humanos, porque o Thanos, ele adora animais. E ele só quer matar humanos que tem maldade. Então quando eles veem a pele de um bicho, eles não atacam. Por isso que ele passa a usar essa roupa de pele e já é chamado de Lobo Branco daí em diante. Aham. Uhum. E é um personagem maneiríssimo, né? Sim. Ele é basicamente o Pantera Negra misturado com o Capitão América. Basicamente isso, exatamente. Com um braço mecânico que afere. Que, aliás, foi restituído, né? Diferente o braço mecânico dos outros filmes e desse. É, agora o braço que foi tá restituído melhor. Pela irmã, né? Do Pantera Negra. Exatamente. Agora o braço tem vários poderes, como se fosse uma armadura do Homem de Ferro própria. É o braço dele, assim. Faz um monte de coisa. Inclusive, ela é tanta coisa que ele transforma em outro cara do lado. Ele meio que vira um... dupla pessoa, sabe? O braço vira uma armadura de apoio pra ele, assim, bem, bem maneiro. E aí, depois disso, o que acontece? Ou aparece o Homem-Aranha, né? No Brooklyn. Exato. É Brooklyn, né? Eu sempre esqueço. Eu acho que é Queens, não é? O Brooklyn. No Brooklyn acho que era o Capitão América. É do Queens, se não me engano, que ele tá aparecendo lá. Ah, é verdade. E ele salva lá meia dúzia de pessoas, aquela introdução bacana de personagem. E aí ele é convocado pelo Homem de Ferro pra se juntar aos Avengers, né? Isso. Porque aí, é bom a gente ressaltar também, que aí já tinham voltado o pessoal do Guardiões da Galáxia, então eles já tinham falado sobre o Thanos. Isso, já nesse meio tempo eles apareceram e meio que concatenaram as ideias, assim. Todo mundo já sabia o que tava acontecendo com todo mundo, tava desse jeito. Pra todo mundo ficar ciente do que tá acontecendo, né? Eles ajudaram nesse momento. E aí eles têm todo aquele briefing, né? Vai explicar quem é o Thanos e tal. Inclusive é uma história meio bosta, eu achei, do Thanos, né? Sim, com certeza. Aquele lance ele que... é só um... Fala, desculpa. Não, pode ir, por favor, vai lá. Não, e ele é só um cara rejeitado pelo pai que ficou com ódio, né? Ele é o Batman. Exato. É o Batman, né? Assim, o Batman, os pais deles morreram, claro, mas... Sim. Ele é um rejeitadinho que vira um Cavaleiro Zodíaco, que ele usa uma armadura de Cavaleiro Zodíaco. Pois é, basicamente isso. Aquela coisa... Tá, vai lembrar. No, aquele lance do trailer de que ele é roxo e tal, aquilo é uma armadura dele. Aquilo é um elmo que cobre a cara inteira, desse nível, assim. E ele usa um elmo dourado em cima daquele elmo roxo. É foda isso. Ele usa uma armadura em cima da armadura. Exatamente. E aí, ele... Bom, vai explicando a história dele, ele é convo... Aí ele fala que ele vai chegar lá no... No... Na Terra. Sim. Depois que ele chega na Terra, o que, que ele faz mesmo? Quando ele chega na Terra, ele já chega destruindo, assim, metade de Nova York. E, convenientemente... Sabe aquele pessoal da série da Netflix? Os Defensores, são os quatro lá e tal. Ah, é. Eles meio que estão passando por lá. Eles meio que... O Demolidor tá de advogado no lugar, lá, o Matt Murdock, aí a Jessica Jones aparece do lado. E eles meio que se juntam rapidamente, no meio que surpresa, opa, estamos por aqui. Só não tá aí o Punho de Ferro nesse momento, porque ele vai ser usado depois. O Punho de Ferro não tá nessa hora lá, não sei onde ele tá, mas nessa cena ele não tá. Porque no fim do filme ele vai aparecer e ajudar os outros, né? Meio que vai ser levado assim. Até tô achando que vai ter um filme só dele, viu? Pela participação grande dele nesse filme, imagino que vai acontecer algo do tipo. Mas enfim, exatamente. E a primeira coisa que o Thanos faz é esmagar os três de uma vez, assim, simplesmente. Olha, os três tentam fazer alguma coisa e morrem na hora. E aí vem mídia, notícia e tal. E aí que os outros personagens maiores chegam. Exatamente. Eu queria até pedir desculpa pra galera, porque parece que eu não lembro nada do filme, mas é que eu tava com sono desgraçado no dia da sessão. E o filme não me prendeu tanto quanto eu achei que ia me prender, assim. O Guerra Civil me prendeu muito mais, cara. Muito, muito mais. A gente tá falando aqui, mas na prática, realmente, como eu falei, ele é muito longo, ele é muito perdido, as coisas não funcionam muito bem. Vale a pena... É muita coisa jogada muita ali, coisa. Cara. Sim, vale a pena uma coisa que eu admito que eu tava meio dormindo, mas prendeu, que eles colocaram um casal gay e uma cena de sexo nervosa no filme, assim. Se você viu American Gods e viu a cena dos muçulmanos, cara, é sério, esse filme realmente pra chocar. Veio com o selo de lacração embaixo. Porque É só um pouco diferente, porque como é Marvel, eles não mostram que nem mostrou no American Gods, mas é uma cena que ninguém esperava, né? Exato. Foi a hora que todo mundo no cinema se mexeu na cadeira e falou, eita. Sim, eu acho que ninguém esperava uma cena do Homem-Formiga gigante, igual no Guerra Civil, trepando com o Hulk no meio de Nova York. Tipo, ninguém esperava por essa cena. Não é mostra literal, não é pornô, não é isso, mas... Mas é. E aí, como a gente já tá falando com o spoiler, tem a graça da cena, o humor, que era um pesadelo do Homem-Formiga que ele tava preso, né? Exato. E aí ele tava preso numa cela cheia de caras, todo mundo mal encarado, ele fazendo carinho nele. É muito engraçado. O Paul Rudd é um cara engraçado. Sim, com certeza. Ele levou muito bom no filme, aliás. Isso não dá pra negar, cara. Ele é muito bom. Oh. E aí, aí, tipo, ele tem essa visão, né, dessa cena esquisita com o Hulk. Sim. Mas aí fica nisso, né? É uma piada, ele acorda, toma um susto. Pode dizer que fica nisso, cara. Eu acho que... É que eles nunca tinham se encontrado antes, né? O Homem-Formiga e o Hulk nos outros filmes. Depois dessa cena, aparece uma parada de que ele fica o tempo todo falando dele. Que o Hulk não aparece mais. O Bruce Banner, depois de ter matado o Viúva Negra e o Pantera, não aparece mais no filme. Isso. Mas ele ficou o tempo todo lembrando, tipo, aquele amigo de vocês, Hulk, ele é grande porque ele deve ter uns probleminhas aí de autoconfiança, né? Ele fica tentando diminuir a figura dele por causa desse sonho. Ele fica tentando fazer as piadinhas meio que com autodefesa, sabe? Porque ele tá tenso o tempo todo. Fica muito bom, cara. Essa parte foi muito bem boa. Engraçado, realmente, assim. Eu gostei, achei bem maneiro, de fato. Certo. E aí, bom, acabou tudo isso, né? Bom, vamos já pular logo pras cenas que importam, porque senão a gente vai ficar falando o filme inteiro aqui, vai ficar meio chato. Até porque o miolo do filme é meio jogado, assim, as coisas são muito conexas. Vale mais realmente pelas piadinhas e por aí vai, mas... Bem, uma cena importante mais do meio pro fim do filme, vale lembrar, ressuscitaram o irmão da Wanda, né? O Mercúrio voltou, ele foi desmorrido. Que eu já tinha previsto. Ok. Ele voltou de fato, e ele voltou falando que tá mais rápido do que antes, porque ele meio que vendeu a alma pra sei lá quem, não explicou muito bem isso. E eu entendi que foi pra Hydra. Pra Hydra? Porque a Hydra tinha recuperado o corpo dele, né? Um pedacinho da Hydra. Uhum. E aí fizeram experimentos com ele, ressuscitaram ele usando uma joia do infinito, e aí ele ficou mais rápido. Bom, pois é, interessante. E fica meio por cima, é que mostra flashbacks, tudo meio escuro assim, mas agora que você falou, fez sentido, cara. Deu pra entender. Até porque tinha um negócio de pôr novo lá, o que não tinha associado antes, mas na parede tinha o símbolo deles lá, pode crer. É, era bem escondido assim. Mas dava pra ver mesmo, pode crer. Enfim, ele voltou a princípio ajudando os outros personagens, mas depois deixa claro que ele tá levando informação pra, enfim, com o disco aí pra Hydra, então, nesse caso, pra poder ajudar. A volta dele foi estranha, né, porque ele tá mais rapidinho mesmo, ele tá literalmente imitando o Mercúrio lá dos filmes do X-Men. É, inclusive tem a cena que eu achei uma pouca vergonha, que é uma cópia descarada, né, dele correndo em câmera lenta com uma música retrô atrás, né? Exatamente. Que música que era aquela mesmo? Eu conhecia, mas não lembrava o nome. Cara, era uma música do Rush, mas não era aquela principal Tom Sawyer, era um pouco mais lenta. Eu não conheço a música a fundo realmente, mas eu acho que era do Rush. É uma daquelas um pouco mais baladinha, assim. Sei, sei, sei. E é isso. Devia ter tocado YYZ, né? Não entendi. Tiaguinho? Não, do Rush, a Easy. Ah, tá, sim. Pode crer. Mas não era essa, não. É, devia ter tocado essa, mas tudo bem, poderia, né? Ser. Uma cópia já tão mal copiando, feita não da cena. Precisa. A Marvel errou muito nesse filme, cara. Foi difícil, assim, cara. Eu acho que era muita pressão pra galera, mas caralho, velho. Sabe, erra menos, meu. Porra. Bom, mas pro fim de destruição, o Thanos meio que ele brinca com os personagens, né? Ele não se destrui tudo de uma vez. Ele pega uns pra bater, pega outros, o pessoal tenta fazer um plano, por aí vai. Isso. E aí, inclusive, tem uma cena em que vai todo mundo morrer. E o Capitão América se sacrifica pra salvar, que é aquela cena do trailer que ele segura a mão do Thanos. Perfeito. Porque aí, assim, o Thanos, ele tinha pegado na porrada a joia do infinito do Visão. Isso, tirou a força. Tirou a força, e aí ele tinha prendido o Doutor Estranho com aquele colar que tinha uma joia do infinito, que também é aquela cena do trailer também, que ele tá gritando lá de dor. Exatamente. E aí, como ele tava com essas duas joias na Terra, ele já tinha um poder de destruição reconsiderável. Então ele vai dar um soco no chão e destrói um pedaço, assim, da floresta onde eles estavam. E aí todo mundo começa a fugir. Só que não ia dar tempo da galera fugir, porque o Thanos tava com umas naves, enfim, aquele mega exército, whatever. Isso, exatamente. E aí o Capitão América fica pra trás e se sacrifica, né? Perfeito. E é uma morte também fraquinha, o Thanos só vai e enforca ele, só isso. Enfoca sim, literalmente, só mostra tipo aquela cena dele primeiro sendo enforcado e depois corta pros pés dele meio que debatendo e depois desistindo e caindo assim, soltando, simplesmente. O Thanos joga E aí ele tava com o escudo, tava do lado dele, né? É, e ele meio que cai com uma das mãos em cima do escudo. Isso ficou bonito, a fotografia dessa cena. Aliás, o escudo novo, com o formato que eles colocaram, ficou bem maneiro, né, cara? Eu achei que tava meio fálico, mas era só dependendo do ponto de vista. Quando olhava de lado que parecia assim, mas na maioria do tempo é bem legal. Tipo, meio triangular, assim. É isso mesmo. Uhum. Uma forma meio diferente, menos ficou legal. Sim. Agora, bom, aí o Buck, né, o Soldado Infernal, ou o Lobo Branco, né? Sim. Ele vê isso, ele é o único que presencia, ele fica fudido e parte pra cima do Thanos. Exato. Aí o Thanos dá a risada e solta um teletransporte lá, que ele foge. Exatamente. E ele foge não porque ele tava com medo ou alguma coisa assim, mas é porque ele tinha descoberto a localização de mais uma joia de infinito que eles tinham escondido em Wakanda. Exato, e aí vai pra lá e parte pra uma cena em Wakanda agora. E notem, aparece nesse momento o Punho de Ferro da série e fala, olha, a gente identificou lá que ele tá indo pra África, então serve o transporte, e ele que auxilia no transporte dos personagens até a África, pra poder lá se juntar à equipe e continuar a porradaria, né? Aí foi a parte que eu mais gostei do filme, né, que me surpreendeu, que foi que colocaram todos os... quase todos, né, só não entrou quem da... não, colocaram todos, né, colocaram o Luke Cage. É, que eles morreram na primeira cena, né, cara, aí que aparece os outros parceiros do Luke Cage na série, aparece aquela menina que ajuda ele, aparece aqueles personagens coadjuvantes das séries, mas não. Morrem no primeiro, não é? Quem morreu no começo foi o Pantera Negra, tô falando do Luke Cage. Não, mas na primeira cena que o Thanos aparece, cara, aqueles três que aparecem lá e o Thanos mata de primeira, eram os três da série. Ah, é verdade. Olha eu falando besteira, é verdade. É que aparece pessoal que realmente que é meio que a coadjuvante das séries da Netflix, por isso que confunde. Tem até outro cara lá que parece que vai continuar a série com outro personagem que vai assumir o manto do Luke Cage, mas não é o mesmo ator, é outro cara que aparece agora. Meio de Wakanda e tal, meio misturado lá. É um personagem que tá bacana até, funciona. Bom, mas então, nem o Punisher sobrevive, né? Não, ele aparece um pouco depois de tentar ajudar, mas não dá certo, realmente. Ele morre rapidão, assim, bem idiota mesmo também a morte dele, infelizmente. Mas ele morre atirando, literalmente, ele, né? Morre mandando bala, com certeza. É que o Thanos é meio que a prova de balas, né? Um bagulho meio doido. Mas, em compensação, ele se ofende muito fácil. Ele fica puto. Porque quando aparece uns personagens pra fazer piadinha, tipo o Homem-Aranha, quando ele fala, faz piada e tal, o Thanos fica muito puto. Realmente ele não aguenta a piada, assim. Ele é quase imortal, mas a piada ele não aguenta. É, nesse nível. É porque ele fala que ele não pode ser rebaixado ao nível de humanos. Então, nenhum humano tem o direito de rir dele. Exatamente. É o que ele fala e ele só consegue tirar. É o que a galera fala no Twitter, né? Basicamente. Eles só conseguem tirar o Thanos do sério quando o Homem-Aranha começa a fazer piadinhas com ele e as coisas começam a funcionar um pouco melhor, assim, pra eles. É. Inclusive, essa, né, adivinha, é a solução final do filme. Basicamente. Mais ou menos final, né? Mas ok. O Tony Stark chega, começa a fazer um monte de piada junto com o Homem-Aranha. E assim, na boa, vou falar porque esse filme ficou tão idiota. Porque o final parece tipo um stand-up com um monte de humorista, sabe? Vai focando em cada um, faz um monte de piada e troca, parece? É. Só faltou o contrabaixo do Seinfeld depois de cada piada, assim, pra completar a besteira que é esse final de filme, na moral. É, tem razão, você tem razão. Porque aí, tipo assim, foca primeiro o Homem-Aranha, que é o mais piadista ali, né? Sim. Aí fica o Homem de Ferro fazendo aquelas piadas mais irônicas. Exato. Aí você tem o... Nossa, cara, o Bucky, o Soldado Invernal fazendo piada foi uma coisa muito triste, cara. Foi, cara, é meio lamentável, né? Que ele não parece muito bom fazer isso. Ele faz tempo que acha que ele tá enfesado e nessa hora não, ele tenta fazer um monte de piadoca, mas não rola, não funciona. Caralho, velho. Aí você tem o Doutor Estranho fazendo piada, só que aí é mérito do Cumberbatch, né? Que ele manda bem pra caramba em qualquer coisa. Então você ainda compra as piadas que ele faz. Porque assim, o Doutor Estranho, ele perdeu a joia e meio que sofreu por causa disso. Ele não consegue mais controlar o tempo, por aí vai. Só que ele meio que entra na boa, porque ele perde os poderes, a mão dele começa a tremer o tempo todo. Mas quando ele começa a fazer as piadas, ele meio que vai recuperando a confiança nele. É aquela... Exatamente, é uma válvula de escape. Exato, assim. Exatamente. E aí que ele começa a fazer piadinha com ele mesmo. Quando ele fez a própria piada de que agora pelo menos vai ficar mais fácil pra si, pro alto amor, que agora que é um outro tremendo vai ser mais fácil fazer o alto amor. Eu falei, cara, que desprendimento, cara, porra. Muito bom. Essa parte eu aplaudi, realmente. Foi muito desprendimento, assim, do roteirista colocar esse tipo de piada. É, cara, muito foda. E aí aí você tem o Rocket Raccoon lá fazendo piada também, que é engraçado. Isso. Ah, vai lembrar. E o melhor é o Groot, né? O Groot que agora tá adolescente no filme. E só pra vocês saberem, ele deixa seiva por onde passa, interpretem isso como quiser. E ele vai falar com o Thanos, tá todo mundo xingando o Thanos lá, fazendo as piadas. A piada dele é que ele fica no celular e fala que não se importa com o Thanos. É muito bom isso, cara. A parte dele no final é bem rapidinha, assim, mas funciona, né? Enfim. E no fim do filme, o Thanos meio que ele se implode de certa maneira. Não que ele morra, ele não morreu de fato, mas ele meio que ficou tão atormentado que ele meio que entra num certo transe, assim, estranho. E aí vem a cena, mais uma cena de sacrifício, de adivinha de quem? Do Mercúrio, sim, ele mesmo. Exato. Ele sai correndo agora no som de Have You Ever Seen the Rain, do Creedence. Exato. E aí ele meio que dá um soco em alta velocidade no Thanos. O Thanos é jogado pra fora, assim, da nave, né? Exato. E aí quando ele cai, a manopla do destino cai no chão com força e as joias do infinito se perdem. Exato. Inclusive, aí que aparece, só uma aspa rápida, a cena do Stan Lee no filme é essa especificamente. Porque o Thanos cai quase do lado do Stan Lee que tava passando na rua. O Stan Lee olha pro lado e fala, rapaz, vai ser difícil escolher essas pedrinhas, hein? E enfim, e continua, vai ser só isso que aparece, hein, gente? Ele vira, fala isso e corta a cena já pra outra câmera. Exatamente. E aí elas fazem tipo as Dragon Ball, em que elas se separam automaticamente, né? Isso, exato. Vai cada um pra um canto e a manopla do destino é quebrada. E o Thanos, exato, fica fudidaço. Pois é. E agora ninguém mais tem as joias. Que, enfim, tá bom que algumas já não estavam mais com ele, mas meio que as poucas que tinham já espalharam, não sabem onde estão elas, e parece que o próximo filme vai ser basicamente isso, indo atrás de uma a uma, com equipinhas pequenas, meio equilibrado assim. Só que vale lembrado o último detalhe, assim, que do Thanos, pelo menos, não do filme, em que meio que deu aquele caralho, que decisão estranha, é que o Thanos, ele é outra inteligência artificial, igual o Ultron, no segundo filme. Aham, que é controlada pelo... por uma sombra, né? Que ela é a cena pós-crédito do filme, inclusive. Isso. Nessa hora deixa meio claro. Que a sombra usa a famosa frase clichê, que é... Se você quer um trabalho... Nunca mande uma máquina fazer o trabalho de um homem, né? Uma coisa assim. Perfeito. Exatamente. É o que acontece com ele lá. Aí o Thanos é preso. É levado pelos Guardiões da Galáxia lá pra ficar numa prisão galáctica sinistra. Ah, vai lembrar que a quinta pessoa morta... Que eu falei que 5 personagens morriam, a gente falou. Importantes. É o Drax, do Guardiões. Porque o Drax, ele fala, eu tenho que matar o Thanos e tal, porque eu quero me vingar, minha família, etc. Só que os outros não deixam de matar o Thanos, porque eles querem levar e prender ele. E aí, numa briga meio que desamparada, assim, o Groot acaba matando o Drax, pra que o Drax acaba matando o Rocket Raccoon no processo, pra poder chegar no Thanos, o Groot mata ele como defesa. E aí é o quinto personagem que morre no filme, assim, no final, porque não pôde completar a vingança dele. É, exatamente. Bem triste era essa cena. E aí acaba aí, não tem uma, como posso dizer, não tem uma indicação de sequência, não tem nada. Não, dá a entender realmente as coisas estão estranhas, as joias se perderam, mas nada muito sério realmente. E acaba por aí, né? Exato, como eu falei, é um filme meio que sem final, assim, aquele clímax não foi bem clímax, ficou meio que jogado e acabou, no fim das contas, não foi nada muito longe. Ah, e é isso, gente. Pois é. Por incrível que pareça, o maior projeto da Marvel não é tudo isso. Como, sei lá, já é bom abaixar a expectativa quando vocês forem ver. Eu acho que vale a pena ainda, pelos momentos de humor, acho que vale a pena. Né? Mas vamos manter assim, então. Bem, se vocês gostaram do formato do programa, avisem, que a gente pode tentar fazer de novo, né, Kaique? É, antes, vamos copiar uma coisa da rádio aqui que eu acho maneiro, Matheus? Sim. É uma cópia mesmo, descarada, foda-se. A gente vai conceituar os filmes agora em péssimo, regular, bom ou ótimo. Péssimo, regular, então, bom e ótimo, ok. Péssimo, regular, bom ou ótimo. Certo. É, vamos lá, Avengers, o que você achou? Bom, gostei. Eu gostei. Eu achei regular, cara. Eu também achei regular, cara. Ok, mas... Então é isso aí. É o que dá, né? Não dá pra ir muito além disso também. É a vida. Bem, queria agradecer também pelo pessoal da Server with Us por ter ajudado a conseguir essa pré-estreia pra gente. Acesse serverwith.us e contratem um plano de hospedagem com eles, por favor. Sim. A gente ganhou pra estreia, eu não tô sabendo como é que é. Bom, é isso aí, gente. É isso aí, e até a próxima. Muito obrigado, até mais. Blow.